Preso. É, eu acho que a garota. Opa, tinha uma VC aqui agora, desculpa. É, eu acho que a. Eu Eu acho. convivo comigo, hein, pô. Vai pro bloopers essa, hein? Finalmente uma sua, hein? VC foi. Achei que eu fosse tão troça, galera. Queria agradecer a você mais uma vez pelo convite, a todo mundo que tá aqui assistindo e participando com o Ratos de um Ratos do Cinema. De novo. Não acho, acho que foi desmerecido uma falta de. Pô, cara, que isso, eu que agradeço, é sempre um prazer gravar com vocês. Meu melhor diretor de 2016 é um dos meus. Caralho. Cara, eu tô me recuperando aqui porque esse mês eu escorreguei e patinei na rataria. E com a gente também aqui. Oi? Peraí, oh, desculpa, tem mais. Eu confundi o nome. Na ratoeira. É, ratoeira. Renatão, a gente não dá pra falar de todas as séries que a gente viu, que a gente gostou desse ano, mas eu queria que você fizesse uma menção honrosa aí de algumas outras séries que a gente. Que vale a pena talvez dar uma olhada, enfim. Renatão? Pô, desculpa, cara. Pegou um pouco massa, eu não tava preparado. Cara, eu tô escutando um barulho, cara. É tipo isso aqui, ó. Que isso, cara? Eu não tô ouvindo nada, não. Não, também não. Renatão, é tu digitando alguma coisa aí, cara. Eu não eu sei porque eu escuto nada. Esse barulho na edição, bra. Olha só, o barulho é isso aqui, ó. Vocês não estão escutando isso? Não. Um minuto pra mim. Bom, valendo agora, eu vou manter meu voto também. Vou manter meu voto na outra face. O Velocidade Máxima com o Terminator, cara. Eu acho que são os dois grandes filmes da década. Uhum. Mas... É, muitas paisagens de neve por causa da região... É um clássico que todo mundo merece assistir e serve muito como rito de passagem pra muitas crianças, sabe? Pra... Para de bater na mesa! Quem tá batendo? Você parou agora. Vai. Não, mas eu tava ouvindo tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec. Eu não tava batendo em nada, não tô nem na mesa. Só tô no notebook no meu colo. Aí, então é isso, eu até me perdi depois dessa. Pô, desculpa, cara. Pô, também, cara. Para de bater na mesa! É que fica, eu não consigo te escutar, fica... Isso aí é você que tá numa brincadeira, cara. Eu tô não falando nessa, sério, não. Cara. Eu tô falando sério. Tua não, voz. É, então continua, porque eu me perdi. E hoje, Eita. Puta, agora deu uma merda bonita. O que houve aí? Natão? Tô ouvindo normal. Hã? Cara, tô ouvindo normal. Tá ouvindo? Normal. Com várias surpresas, sabe? Não é realmente um filme que você vai sentar e saber o que vai acontecer, sabe? Alô? Alô? Oi? Microfone. Entrou? O microfone tá gritando aí. Alô? Oi? Metrô? Não. Tá ouvindo isso aí, Renata? Renatão? Caiu da cadeira. Caiu. Renato! Tão ouvindo? Oi! Agora sim! Tá indo e voltando, cara. Cara, é engraçado, eu não tô nem me mexendo. Esse cast vai dar trabalho, hein? Nossa, cara. Mas teve algum aí que você fugiu, como o diabo foge da cruz? Ih, caraca, tá sem áudio. Alô? Oi! Renato, ele entra meio repórter aéreo, né? Tá dentro do aeroporto, cara. Dentro do avião, cara. É, dentro do avião, exatamente. Caralho. Tipo... Renatão está ligando dentro do seu Boeing. Particular, obviamente. Ele torre de Boeing. Rádio, porra. Peraí, que só um minuto que ele está indo pra cabine do piloto pra poder se comunicar com a gente. Estou passando por... Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora não, sim. Engraçado. Você e a turbina. E agora subiu de novo. Será que a gente consegue terminar o cast, não? Ele é o nosso ratoeira, né, cara? Estão me ouvindo? Agora sim. Estamos a 15 mil pés de altura. Estamos.